mim, eu indico-te o caminho. Agora, se estás à espera de um amigo, se calhar é melhor ir sozinho. Isso é oração, que tudo seja grande em nossa família, pois é tudo isso e muito mais que Jesus quis nos falar a respeito do Espírito Santo, a respeito do Espírito Santo. Ao falar de Maria, a mulher revestida do sol, a mulher que pisou a cabeça do dragão, a mulher que tem a lua aos seus pés, São João nos conta, São João nos conta. Quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, que meu Pai vai revelar, que meu Pai vai mandar a respeito do pecado. E aqui, meus irmãos, é algo prático demais, é algo sério demais, demais. De que lado nós estamos? De que lado? Eu ontem à noite fiquei rezando até 1:30 da manhã, até 1:30 da manhã. E eu fiz uma lista, porque fiquei impressionado com a grande característica dos homens e das mulheres de Deus. São Lucas repete. São Lucas 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18 vezes. Há algo em comum, há algo em comum, há algo em comum. E ele repete com a mesma frase, foi por isso que me chamou a atenção. Há algo em comum em Maria, em Isabel, em Zacarias, em Simeão, em Jesus, em Pedro, nos diáconos, em Estevão, em Paulo, em Barnabé, nos discípulos, todos, duas vezes. Todos, duas vezes. Olha sempre no credo e anda sempre por perto. Nesta vida nada tens como certo. Olha sempre no credo e anda sempre por perto. Nesta vida nada tens como certo. Ah, padre, porque eu não mereço. Mas não merece mesmo, rapaz. E não adianta querer fazer uma oração de vítima. Ah, porque eu sou muito fraco. Fraco não pode ir pro céu. Fraco tem que descer junto aquele pouco lá. Fraco é pra rolar morro abaixo. Carro com motor fraco pra subir morro, ele vai patinando. Vai indo, não aguenta. Motorzinho mil pra subir um morro já é um sufoco. Fraco não sobe morro. E pra ir pro céu tem que subir. Jesus subiu e foi preparar um lugar pra nós. Na casa do meu Pai tem muita morada. O coração do Pai é tão grande que cabe cada um. Cada um tem uma suíte presidencial feita especialmente pelo Pai no seu coração. Mas pra chegar lá tem que subir. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Ressuscitados com Cristo, buscai as coisas do alto e não as lá de baixo. Se você gosta das coisas lá de baixo, você gosta de fuçar. Quem gosta de fuçar é o porco. Olha sempre no credo e anda sempre por perto. Nesta vida nada tens como certo. Olha sempre no credo e anda sempre por perto. Nesta vida nada tens como certo. Maria cheia, Isabel ficou cheia, Zacarias ficou cheio, Simeão homem cheio, Jesus cheio, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Estevão cheio, Barnabé cheio, Paulo cheio, os discípulos cheios e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Cheios, cheios, homens e mulheres, homens e mulheres, homens e mulheres, cheios do Espírito Santo. Para que tudo seja grande em nós, dobra o joelho e reza ao Pai. Olha sempre no credo e anda sempre por perto. Nesta vida nada tens como certo. Olha sempre no credo e anda sempre por perto. Nesta vida nada tens como certo. Você não pode comprar. O que o branco...